Fábio Barão. Tem que ter, tem que ter. Meu irmão, pra começar 2019 assim. A gente começa tudo torto, depois a gente conserta. Bezerra, vai dormir, pô. Valeu, Matheus. Deixa comigo e a família Eco, mano. Tamo junto. Bezerra não dorme. Deixa ninguém dormir também. Comandante Caio do Crau. Dali Elison. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Eu... E aí, Davidson da GDP? Eu... Todo o exército com a gente, GDP! GDP! Mais pra lá do que pra cá. Tá do meio-dia pra noite. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. E aí, Jabutinas, ilusão? Bem melhor. Não me abandona que eu não te abandono. Tu já sabe como é que é a parada. Sempre assim. E aí, patrimônio? Esse amor. Contrato assinado 2019, né? Sou meio e fim. A verdade, nada demais. Pra lembrar, a saudade fica pra trás. Meu amor. Meu coração. Daniel Almeida, Caio, Isabela aí com a gente, o Marabanana. Esse, essa galera sempre aqui, viu? Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois. Eu conheci, eu procurava um grande amor. Veja onde eu me meti. E aí, Polizinha? Um abraço pra você também. E aí, Edmilson? E agora? Ela veio do Talibã, era filha do Pilab. Eu adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Me espanta ali com a gente, meu irmão. De uma guerra dentro. Fala,

enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratar do coração. E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor, não adianta me procurar, nem mesmo eu saberei para onde vou. Tchau, amor. Até um dia se a gente é tudo encontrar. Através do Wi-Fi, viu? Pra você eu nunca mais. Meu parceiro Hugo, já já chega no teu número. Até um dia se a gente. Teu WhatsApp. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Mandando o som. Porque de repente você me disse um adeus. Ellison e Ellison. De repente você em minutos me deixou tão só. Não sei porquê. Me magoou meu coração. Você quebrou e me deixou tão triste assim sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, 365, viu, pai? Mereço. Vamos virar a situação entre você e eu. Porque de repente você me disse um adeus. De repente nosso grande amigo Roberto Gama tá aí presente com a gente. Aquele abraço, um dos grandes nomes da nossa música, tá aqui presente com a gente, Roberto Gama. Ah, tu não lembra? Mas eu lembro sim. Sente só. É o melão do telefone. Thiagão, Bad Boy, Igor, Dudu. Aê! Hugo, pra você. Ei, não brinque comigo assim. Não te... Hugo, somos amigos. E o seu grande amor, Ingrid. Eu amo você. Renovando mais esse amor o tempo todo, né, meu irmão? Pode crer. Mas 2019 promete. Quase nada mudou. É o casamento do Hugo, ele já falou. Eu espero você. Hoje alguém me falou de você, que disse que você perguntou por mim. E eu? Eu estou aqui e deu um sinal que eu vou te encontrar. É só telefonar, é só telefonar. Eu estou aqui. Alô, Silvio da Treta! Que eu vou te encontrar. Na manha, papai. É só telefonar. Ele e o resto, toda a galera aí. É só telefonar. Chama aí o balde! Spock é balde! Rodrigo Menezes, Josimar. E o Guto, só na manha, a primeira dama. Alô, Beat. Já se passou, mas em mim quase nada mudou. Eu ainda espero você. Hoje alguém me falou de você. Disse que você perguntou por mim. Eu estou aqui e dei um sinal que eu vou te encontrar. Thank you. coisa eu vi. Essa é a Robertinha do pop. Eu não consigo mais viver longe de ti. A morena, vai! Não há lugar pra nós. Não há mundo feito pra nós. Liga. E aí, Pablo? Espocabaldi! E eternamente, juntinhos, uma união, uma só fé. Jogo frágil, sei. Ela me envolveu. Cadê o Diego, hein? Agora eu tento ser o que eu já fui. No jogo frágil, eu sei que ela me envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. Não há lugar pra nós. O zagueirão da 15! DJ Alisson! Nina, não me deixe assim, porque eu sei que vou chorar. Nina, se eu te magoei, perdoa. Obrigado, toda a direção aqui da ABB. Vou receber mais uma vez o pop aqui. Obrigado mesmo de coração. Só primeira de 2019. Muitas coisas boas ainda por vir. E a ABB aqui de portas abertas. Mina, eu me acostumei. E lembrando, gente, renovando o convite. Sexta-feira estaremos em Vigia. Minha cama. Lapada Pop lá em Vigia, abrindo o Carnaval 2019. Aí sábado estaremos em Salinas, pegando aquela galera lá do sal. Domingo, Parque Show, Pop Live e o Príncipe Negro Retrô. E aí segunda-feira todo mundo no Caribe. Caribe. A primeira, segunda, não? Minha vida é você. Vale fugir com a Karina. Mal pop, hein? Eu sei que estou errada. Preciso de você. Não acredito que não sinta mais nada. Meu amigo Valdir já quer a base, hein, Valdir? Tudo aquilo que vivemos foi um sonho que passou. Você jurava que me amava. Tudo aquilo era. Movimento! Agora sim, marcante de verdade. Eu choro. Abrigo, volta aqui, amor. Vamos conversar. Talvez desesqueça o nome. Donadinho. Grande amigo Gaia, velha guarda do pop. Alô, Gaia. Grande abraço pra você, maninho. E o grande maninho, irmãozinho aí, Vitor Lima, do Carretão Live. Aí, Vitor Lima! Live! Você, T7 também tá na área. Alô, Pio! Pio! Grande amigo Nilk e Adriana Mix. É o casalzão 2019, hein? Grande amigo Kel também tá no circuito. E aí, Alex? Foi bom te amar, não consigo esquecer. Perdesse a resenha de manhã, hein, Eli? Tá noite de amor, oh, oh, oh. Você me deixou de um jeito que não dá pra goer. E aí, Danilo? Aí, Diego? Assim dá demais. Danilo vai ficar aquela base hoje. Nunca pensei que pudesse. O Ítalo, rapaz, olha como é que ele tá olhando pro céu, ó. E, assim, e é por isso que eu te peço, amor, não me deixa assim. E você nem pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar. Sempre de boa, viu, maninho? Não sei se pra você valeu, pra mim foi bom. E aí, Alisson? Ainda escuto sua voz sussurrar que é só meu. Um amor tão puro vivemos, será que se perdeu? Verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meio. E aí, Dindinho? Olá, da primeira dama. Obrigado pela vinda, viu, mano? Você é demais. Feliz 2019 pra você e a família aí, garoto. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei. Te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui um covarde. Te deixei só, eu não pensei, agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Entra todo mundo que tá valendo. Entra. Entra mãe, entra filha, quem... E aí, Mega Light! É amigo, todo mundo faz parte da panelinha. Locutor Zeca da Joia vai estar de aniversário sábado lá em Salinas. Olha aí, ele ainda diz assim: por conta do Pedro Lopes e do emprego sem real, pezão sócio. Partida panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Bora lá, pezão! Zeca da Joia tá no apoio. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Panelinha, panelinha, panelinha. Grande amigo, Virgem, o Virgem da Elite do Pop, junto com a Vanessa, o piloto, Alan, Karen, Robertinha, live. Vi a primeira vez que me apaixono por alguém. Se me perguntar, não sei de onde vem. Ellison. Eu sei que meu coração não quer parar de acelerar. E sem querer eu vou te buscar em pensamentos. A luz encaminha o sistema que faz lembrar daquela noite de amor. Em meus braços você adormeceu. Sabe, aquilo foi algo surreal. Como se der. Rodrigo, Lene, aquele abraço pra você, Murilo, Cássio, Eli, Valéria, o Tonton, e o Mazovo, é o Mazovo contratado, é? No mínimo tem que ter 5 anos pra contratar essa, é isso, pra acabar de crescer. Eu vivi com você. Você é a primeira dama, Suzy, o doutor Igor e a sua primeira dama, Michele, e o advogado Neto. Só a galera sangue bom. Lá vi a primeira vez que me apaixono por alguém. O Kevinho das mídias. Alô, Kevinho. De onde vem? Dela já tá entregando os pontos, já passando a bola. 2019 só começando, né, Morta? E o nosso árbitro da FIFA, Delson de Freitas, tá aqui com a gente, Ellison, Danilo, Paula, Pau Pop, Gigante, toda essa galera super gente boa, eternamente! Eterno Denilson! Passo noites em claro, na solidão ao meu lado, vendo suas fotos, como aguentar. Cai a noite, eu fico vendo isso. Essa é pra quem tem dois casos em um relacionamento. Olha a letra aí, ó. Eu entendo, não posso te amar, por isso tem. O coração fica dividido. Que me faz chamar e chorar. E ela? No meio da noite eu te ligo pra saber que estás ainda. Beatriz! Não deixou de me amar ninguém. Pra ti, Meirelles! Se eu contar essa história para alguém, por isso sofro. Quero me arriscar, sei que não é certo. Sei que não é certo. Mas não quero te perder. Eu te amo. Bola. Sei que é errado viver o amor a três. Anda, batidão. E aí, Rogerinho? Lá de São Domingos do Capim, tá com a gente, aquele abraço, Rogerinho. DJ Alisson, Tom Mix, Nandini, Juninho. Sarari, sarirom, sarari, sarirom, sarari, sarirom, sarari, sarari. Alisson. Eu vou dançando meu chiclete pra não perceber. Eu tô dançando. Alisson! E aí, Alisson, batidão! O Atila Promonde também tá aí com a gente! Só me leva pro mau caminho esse rapaz! Égua, meu irmão, você é doido! E o Drácula? Que resenha, hein, Atila! Batalha Josimar, também daí com a gente. Rodrigo Menezes. Alô, Rodrigo, alô, Josimar. Tem que tirar o chapéu pra vocês, hein? Eu quero te amar. Passa por cima, Josimar! E dizer a você do meu amor. Por que me abandonou? A nossa história. Para eternamente. Eternamente no pop sempre. Obrigado, Hélio, Diego, a Mangina, Ítalo, Williams, Spock Abaldi, são 14 anos com a gente. Porque me abandonou. Se foi, me deixou aqui. Alisson. DJ Alisson. Que eu me acostumei a viver só. Sempre. Não, de novo não. Papai pra cima! Olha do teu lado aí o Bola, GDK, Gisele, o Elto, Jabuti, o Elto Explosão também! Banda Rister, Banda Rister, um tremor de sucesso! Thank you. aí é pra te não errar. Né, Igor? Tem que focar certinho. Se não, depois de umas duas. Eu te peço, por favor, me diga onde você está, amor, que eu vou. Sábado, Salinas, papai. Sexta-feira, vigia. Esperando por você, curtindo o novo príncipe. Domingo tem Bengola, Parque Show, Pop Live e o Retro Príncipe Negro. O príncipe negro que aconteceu. Falei domingo. Vem meu príncipe, lá no Bengola. Príncipe negro, o som da galera. Estou no coração. Ah, se eu tivesse o celular dele. Te amo, te amo, te amo. David, a galera do coqueiro. Eu sou o que da coroa eletrônica. Você que agita a multidão. Vem meu príncipe negro. Príncipe negro, o som da galera. Estou no coração. Josimar, meu irmão. Elisão e DJ Juninho em ação. Ele vê o cara, não ajuda esse de mil centenário, viu? E aí, Dinho da Guruzu, o Osvaldo da Pedreira, HD Velha Guarda, Léo da GDP, o SS2! E o JS da Super Âncora. Tamo junto, hein, mano? Tiaguinho também! É a nossa geriada no circuito, maninho! Valeu, tem que tirar o chapéu pra você! Você não trai a pátria de jeito nenhum, eu sei disso! Seu coração. Ei, garoto! É mais gostoso a beleza da nave que vai te encantar. Com o Rubi, é mais gostoso agora o onde de Agatha que veio pra balar. Gênio. O meu coração. Chega aí, mano. Triste eu estou, longe de você. Fábio Pop e a empresa 5. Vem de volta. Alô, Playboy. Tiaguinho do sucesso. O Melguezinho. Miguelzinho. Firme e forte no bolo. Eu soube o que é o amor. Lagueia de fogo. Fez me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar. Com os cunhados. Vou curtir dançar. Eles estão de bujá. De Moreno, Super Amigos, ação! O sucesso voltou. Banda Melodia na onda do Melody pra você. E aí, Bruninho? O Bruninho dos Polêmicos não poderia faltar a primeira de jeito nenhum, né, meu irmão? Pode crer, mano! Rogerinho, é comigo, pai. Meu tamo junto. Pra viver uma linda paixão, não pensei existir algo tão forte assim que tomou conta. Ronaldinho. Que pudesse chegar. O Tiagão, rapaz, tá aí com a gente. Aí, Dudu. Alô, Vaca. Alô, Pé de Boa. De Boa. A R15. Disparando sucesso. E aí, Marcelo da 15. Aquele abraço pra... Zagueirão, eu duvido que tu já não tomou um cartão vermelho aí do Adelson. Meu coração pra viver uma linda... Ele é zagueirão, meu irmão. Não pensei. Não, ele só vai na bola. Algo tão forte assim que tomou vontade. Bora, Hugo, bora pra cima. Hoje tem conveniência. Me levou onde nunca pensei que pudesse chegar. Oh, oh, oh, oh. Se é uma questão. Guerra, meu irmão. Você, guerra. Então, meu amor, de amor. Tem que ser assim, ó. É. Guerra de amor. Seja me vencer. Eternamente. É você, guerra de amor. Sai feridos e sou eu. Ele não sabe muita modernidade pra ele, viu, Deus? Muita tecnologia, Deus. Sai ferido hoje, sou eu me rendo. Roda! Batidão! Oh, oh, oh. É uma questão de amor. Deixa amigo Alisson! Um batidão, tá aqui presente com a gente. Quem não lembra, quem não lembra, quem não lembra, Alisson? Ele tá aqui com a gente, libera o microfone dele aí, Tom Mixer. Oi, bora, galera do Pop. Se Alisson batidão, vem, vem, bora, Alisson. Quem lembra dessa que vai? Encontrei, me apaixonei, acreditei no seu olhar. E me dediquei nessa ilusão que só me fez chorar. Sempre te amei e me preocupei, confiar no seu amor. Em troca eu só me machuquei. Quem sabe faz ao vivo! Vai! Eu juro que não era pra ser assim. Alô, galera do Drácula, saúde! DJ Tom Mixer! Queria tentar de novo, DJ Alisson! Esquecer o que passou, mas é difícil, não dá mais. Sucesso! Fica da se vai! Agora eu sei que me enganei, vivendo essa paixão. Com DJ Tom Mixer tocando as marcantes, machucando meu coração. Mais um sucesso! 5G de Marituba é sucesso e é moral! Vem! sucessos da banda dos canibais. Você curte aqui com Alisson, um batidão. É o pop na veia, irmão, vai! Me apaixonei, eu sei, e agora não volta atrás. Bora, Alisson! O teu jeito de ser me enlouqueceu de vez. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, show! Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Tudo que eu mais preciso é te conquistar. Te confessei, amor, que você me fez sentir. Alô, Tony Silva! Não teve nenhum valor, mas eu não vou desistir. E eu tô no pop, meu irmão. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Essa vocês conhecem. Sucesso da banda Canibais. É Alisson Bate, dom, dom, dom. É só sucesso! A marca do Melody no Brasil. Sucesso! Beleza! Eu acordei pensando em te falar, alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar, nas noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão, ouvindo a voz que vem do coração, deixando acontecer no nosso amor. Mas por enquanto... Bora cantar comigo aí, vai! Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Me trocou por um alguém, atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Dedicada para mim que tu amava. Alô, minha galera do distrito! Em várias cartas rabiscadas com palavras de amor. Mais um, eu tenho certeza que se a gente parasse pra tocar de verdade as suas canções, a gente não iria parar hoje de tocar suas músicas, até porque você tem muitas canções maravilhosas e uma em especial que eu gosto muito, essa aqui eu queria que você fizesse ao vivo, vai! É o gemido mais famoso do estado do Pará, velho! Mas agora farei tudo que você quiser. Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero. Eu te amo. Me perdoa. Me perdoa. Perdoa. Me diz o que é que eu faço pra você esquecer. O erro aconteceu, mas o que eu posso fazer? Eu fui um cara fraco, devo admitir, mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir. Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer, mas olhe para mais que você. Eu não queria ver o nosso amor acabar, mas tem uma saída, é só você perdoar. DJ Edson, me entreguei pra outra mulher, desculpe, eu não fui fiel pra você, mas agora farei tudo o que você quiser. Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero. Eu te amo. Me perdoa. Bora fazer me o gemido perdoa, mais famoso perdoa, do estado do Pará. Obrigado, Alisson, obrigado, Tom Mixer. Se Alisson Batidão é nós, parceiro, tamo junto. Alisson Batidão, pra quem não conhecia, já conhece agora, viu, meu irmão? Tá no pop, é sucesso absoluto. Obrigado, Alisson. E vamos continuar fazendo essas canções maravilhosas, porque você é foda, velho. Vai! Uh! DJ do Mix da Tropicália, papai. Tá certo, mano. Você é o clone do Tom Mix do Pop, igualzinho, rapaz. Irmão gêmeo. É. E olha, eu vou te contar uma novidade agora. O Tom Mix vai fazer um platinado desse aí, já tô sabendo. Do Rio de Janeiro, filha GDP, HD Velha Guarda, Digão, Davidson, agora! E vou fazer o S com DJ Alisson e Juninho Pop. No Águia vou dançar, no Águia você vai curtir os melhores sucessos. No Arrasta Povão, arrastando a multidão pra sobrevoar no Águia. Em nome do Pezão! Do Pop! Os C10 ao vivo! Do Zeca da Joia, não é do Pop! Dei lá, Zeca, dei lá pra galera! Jogue os C10! Em nome do Pezão! Seu Gaia Velha Guarda que eu conheço, meu irmão. É só a primeira, hein, Gaia Pop! Perfeitos momentos quando juravas amor. Botou Zezinho, Cocó, Tio Rei, aquela nossa galera Velha Guarda. Ainda ontem insisti em te ligar. Não sei por que não atendeu. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão. Alô, Beach! E o uísque, tudo certinho, mano? Ele é a primeira dama, hein? Toma-te. Coração é quem diz, não eu. Virou ilusão. Rogerinho dos Super Amigos. De menor, Paulinho, Vitor, Moisés, alô, Super 11. R15, vamos disparar o sucesso. Vamos sim, Bruno e Trio, a mulher. Mas se as lembranças trazem a você tanta dor. Jabuti, ontem tu teve uma falta, viu, mano? Olha, porque não sinto amor. A última também, né? Ainda ontem vi seu nome. Mas o Bola tava lá representando, Bola, patrimônio! Eu era uma menina e você não se importava. Ele, o Eldo, pode crer. Me achava nova, boba, que não ia dar. Agora que cresci, você não para de olhar. Agora eu tô em outra. Montão. Pode crer, Gabinho, pode crer, Samara. Sexta-feira vigia, sábado Salinas. Eu me entrego ao seu jeito. Domingo Binguí, Parque Show. Pego ao seu. E segunda-feira Carimbinho. Com um rosto tão lindo assim. Quero ver vocês em ação, hein? Você me apaga. Obrigado com muito carinho. A nossa igreja amiga Vitória Mafra tá aí presente com a gente. Aquele abraço com muito carinho. A gerente da nossa amiga empresária Fabiola. Foi tão bom, mas foi pena que acabou-me demais. Arrais, me demais, me demais. Se sonhei. abraço pra vocês, os empresários aí com a gente. Lá do Gelo Terra Firme. Tamo junto, alô Joel. Tamo junto, garoto. Trio, a moleque. Toda mini torre. Para o CD, Daniel Mendes, não te afoba, tá tudo no CD, maninho. Vamos revirar esse CD essa madrugada, deixa comigo! Vamos, Nilk! Crocopop, Adriana Mix! Alô, David! Tamo junto! Obrigado, Caio do Crau. Meu comandante, tá todo mundo contigo aí, papai. De você. Hoje eu li o poema. Bora, GDK, Gisele. Eu lembrei de você. Como eu lembrei de você. Alô, meu parceiro Hugo. Aqui, sem teu amor. A não... Centro Mix. Solidão sufoca cada dia. Mas bate a vontade aqui de te ligar. Obrigado, Nelson. Você é demais, maninho. É o nosso FIFA do Brasil. Tá aqui com a gente, obrigado, Nelson. Bom trabalho. Felicidades em 2019, mais do que você já tem. Tá bom, mano? Saúde acima de tudo. Hoje eu li um poema de amor. Eu lembrei de você. Como eu lembrei de você. Rogerinho, super amigos! Mitinho, cadê o Renan? Segura mais essa, Alisson! Com ele pé, baile de favela na Marconé. Baile de favela na São Rafael, é. Baile de favela e os menor preparado tudo pra dançar com ela, vai. Elisa Maria, é, baile de favela, invasão, é, baile de favela, nas casinhas hoje tem baile de favela, e os menor preparado tudo pra dançar com ela, vai. Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo, ela veio quente, hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo, mexeu com o Elisa, vai ter que mostrar talento, vai. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. No baile do PDJ aquela com. E aí, Kaique? Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT. Juninho da Tacosta. Vai dar PT, vai dar. No baile da São Matins que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Pedro Fumê, rolando vários raps, só no último volume. Fala, meu amigo Matheus, tamo junto, Matheus. Agosto hoje eu tô mais. Olha o banano, olha o banano. Comendo essa gás, as kids satisfaz. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Mas ela sente prazer na pegada que ela se encontrai. O macete é tu deixar com gostinho de quero mais. Várias danadinhas no contatinho do pai. Oi, várias danadinhas no contatinho do pai. Tá vendo aí, Daniel Almeida, como é que fica? Depois só eu o problema, né? O lance dela. O banana tá na dancinha Maradana, do acasalamento aqui. Tio do pai. pai. Várias danadas, sendo contatinho do pai. Várias danadas, sendo contatinho do pai. Aê, aê, aê, aê, aê, aê, vai, vai, vai, vai. Aê, aê, aê, aê, vai, faz a fila, vem aonde cada vez. Vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez. Faz a beijo no lindão por causa do 006. Fiz a fiz a fiz a fiz a. Valeu, novinha, novinha. Primeiramente, vai tomar no olho do seu cu. Segundamente, vai pra puta que pariu. E terceiramente, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Eita porra, caralho, novinha, filha da putinha, filha da putinha, filha da putinha, filha minha, filha minha, filha minha, filha minha, filha minha, filha minha, filha minha, filha pezão, não, hein? Pezão, pezão. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa. Fábio Neide, virada de ano ao lado do pop. E um primeiro, quem é da família tem que ser assim, passar o ano junto com a gente. Aí Renan, você também, garoto, 25, 31, esteve com a gente, dia primeiro tem que estar no pop, viu, mano? É assim, assim, assim que eu gosto. Um, dois, três, cheiro. Cheiro de perfume bom, ei, tu tá na gaiola. Cheiro de marala boa, ei, tu tá na gaiola. Várias malandras jogando, ei, tu tá na gaiola. Os amigos faturando, ei, tu tá na gaiola. Olá. Vem sentando e é bom. Ei, tá na gaiola. Ei, tá na gaiola. Sentando, sentando. Bora reagir. Sexta-feira vigia, maninho. Ei, tá na gaiola. Sábado, Salinas, eu nunca mais te vi numa fronteira. Vai descendo a danadinha. Tá voltando, né? Ao lado da primeira dama. Primeira dama já fez o sinal de positivo ali. Danadinha. Tamo junto, reagir. Domingo é no Bengui. Aí. O Maniçoba também vai pra Salinas, maninho. O beat na esquina. Guto Presepero, tá todo mundo. Pode chegar, pode chegar. Sabe aonde você tá? Aquele lugar que tu... Bora, Matheus! Aonde tu senta, onde tu... Brincado! E essa onde tu é bom. Sabe aonde você tá? É no baile da Caió. Ai, me solta! E aí, Caio? Me solta, Caio. Te larga daquele vício lá que não faz parte da tua vida, da tua história. Deixa eu dançar, deixa eu dançar. E aí, Maurício? O Mauricinho que dá valor nessa daí, olha o passinho dele. Olha o passinho, olha dançar, o passinho. Deixa eu dançar, deixa eu dançar. Bora, Mauricinho! Deixa eu dançar, mas, ai, me solta, pô. pode chegar, pode chegar. E aí, mamão, cadê a Paula? Fala pra cima, eternamente, garoto. Aquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu recorre. Sabe aonde você tá? É no baile da Caicó. Cadê o Niquinho? Ah. Vai, Niquinho, vai, Niquinho, vai, Niquinho. Solta, pô. Vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Bora, Danilo. Vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Bora, Valdir. Vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Os nossos integrantes, Alisson, dos Eternamente, os 25 anos, o Malpop, Samanta, Danilo, Adriane, Jesus, Vagir, Pablo, Isabela, Eriquezinho, Alessandra, Jean, Késia, Paula, Felipinho, Ciane, Naná, Crocopop, CD, Beleza, Gigante, Daniele, Espanta, Denise, meu irmão, é uma família, maninho! Olha o swing do GD. Aí, ó. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco. Quem é do pop, fica no pop, meu irmão. Aí. Mas pera. Essa que é o papo. Mas pera aí, você não paga as minhas contas. Já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, sim. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia. É, Gomani, soba não, papai. O nome dela é Jennifer. Ele saiu quase 10 horas da manhã do Cidade Mulher, mas já tá aqui, entendeu? Mas ela faz umas paradas. Pode crer, mano. Tamo junto, mano. Eu passo com você. Simbora, Manizão. Bora, Manizão. O Ciro, Q7, chega junto aqui, Q7. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa peru aí. Mas peraí, mas Jefinho, né? Você não paga as minhas contas, já não. É Vitinho, Vitinho. Vitinho tá não dormiu, tá embrasadão. Assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. É de fogo.